Nome de Rua, do autor Davi Mourão, recitado por Caroline Schneider. Deste-me um nome de rua, de uma rua de Lisboa. Muito mais nome de rua do que nome de pessoa. Um desses nomes de rua, que são nomes de canoa. Nome de rua quieta, onde à noite ninguém passa. Onde o cimo é uma seta. Onde o morão é uma taça. Nome de rua secreta. Onde à noite ninguém passa. Onde a sombra do poeta, de repente, nos abraça. Com um pouco de amargura, com muito da madragoa, com a ruga de quem procura e o riso de quem perdoa. Deste meu nome de rua, de uma rua de Lisboa.